Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um Sessão de Interação com o Ouvinte, porque este é um episódio especial, onde nós responderemos os comentários que vocês deixaram no penúltimo episódio, que era o Nintendo A3 128, por que a gente não conseguiu gravar no 129 e por que ficou muito extenso. Então, nós estamos aqui, eu, o João e o Jefferson, o Lucas não está participando, e nós leremos todos os comentários deixados no último episódio, que eu não lembro qual que foi também. Totalmente despreparado. 129. Não, a gente não vai ler do 129, né? Não, a gente vai ler do 128, que é o especial Nossa História com a Nintendo. Que, certo. Inclusive, foi um episódio especial, que a gente contou a nossa história, etc. Né? Como que a gente se envolveu com a Nintendo, quais foram os privilégios que a gente extraiu de todos esses anos de jogatina, né? Então, se você ainda não ouviu, depois escuta essa parte, essa sessão de interação com o ouvinte, ou se quiser, pausa agora, escuta o episódio e volta aqui pra ler os comentários, né? Nós tivemos vários comentários, eu vou pedir para o João escolher alguns, porque nós vamos ler todos, aparentemente. Eu vou tentar ler de ordem do tempo de trás para frente, mas eu acho que eu não vou conseguir. O primeiro comentário foi do Vladimir Almeida. Mário Jamon, muito obrigado. Jamon. Mário Jamon, que é presunto, em espanhol é Ramon. Muito obrigado pelas indicações das lojas de reparo. Acredito que vou fazer um orçamento e ver se compensa arrumar ou comprar outro Joy-Con direito. Pois logo depois de dar esse problema de ficar desconectando, ele parou de funcionar o modo deitado quando você quer jogar de dois. Eita porra, o negócio vai escalonando, né? Tá cagado, hein, mano? Parabéns, velho. Eu nunca vi um bagulho tanto defeito assim. E depois manda ver se consertou ou não. E onde que você foi, né? Aqui ele tá contando a história dele porque a gente pediu para comentar nas histórias de como as pessoas foram introduzidas, né? Então a gente vai ter alguns relatos nesses comentários. Bom, assim como a maioria, foi introduzido conscientemente em Pokémon. Primeiramente no anime e logo em seguida ao Game Boy, logo no início. Com um Game Boy roxo e uma fita do vermelho, né? O Pokémon Red. E conscientemente fui introduzido em um Super Nintendo com Super Mario Bros. 3, Super Mario World e o lendário Sunset Riders. Cara, esse eu perdi muitas horas de verdade. Por que inconscientemente? Porque não sabia o que era Nintendo. Afinal, eu tinha uns 7 anos quando jogava. No Game Boy já tinha os meus 11 a 12 anos. Aí o cara já liga pra marca, né, nessa idade. Mano, essa galera que teve o conjunto completo aí de Nintendo, eu também te invejo, viu? Depois de Pokémon, entrei totalmente para consoles portáteis. DS Lite, 3DS, 3DS XL, New 3DS. E depois de um tempo, voltei para o console de mesa com um PS4 que vendi para pegar um Wii U. Afinal, jogos de PS4 não são educativos para crianças. Como costumo dizer, são jogos de tiro, porrada e bomba. E vendi meu Wii U para comprar um Switch. Cara, aparentemente ele pulou toda uma geração, né? Porque ele não teve... Ele não falou nada de 64, não falou nada de GameCube. De Wii ele não falou nada. Eu acho que de Wii é mais sintomático, porque o Wii, além da febre, tinha vários jogos, assim. Eu acho que GameCube e 64 são... muita gente gosta, mas é aquela coisa, não teve tantos títulos. Já o Wii já teve tantos títulos que você ficaria vontade de comprar esse videogame. Sobre o PS4, eu acho que você tem opções de você jogos infantis, né? Tem bastante jogo indie também, assim como tem no Switch, né? Eu acho que o Nintendo você consegue abranger mais pra família, sim. Eu acho que se você tá pensando mais no seu filho, eu concordo que ele vai ter mais afinidade com o Switch. Mas eu acho que dá pra considerar jogos PS4, sim, pra criança. Aqui tem alguns jogos que a mecânica é muito difícil de controlar. Então, quando você fala tiro, porrada e bomba, eu acho que são um deles. Mas no sentido de é mais difícil, né, você procurar. Tá, tudo bem, tem indie, ok. Mas é aquela coisa, são coisas de orçamento menor. Então, é melhor você ir numa empresa que claramente foca em num público foca em mais família, jovem. Né? Eu acho também, tipo, sei lá, o PS4, você pensa assim, a Sony, né? Ela tem o Little Big Planet, que é a série em juvenil, assim, a série para a família. Mas eu acho... Mario e Yoshi, eu não sei se é porque eu gosto muito mais da Nintendo, mas eu acho eles muito mais carismáticos, assim, eu acho que é bem mais legal introduzir esses jogos pros seus filhos, que são com personagens carismáticos e muito mais títulos desse jeito, né? São triple A's que são pra família. Continuando, uma história curiosa e triste na minha vida Jogávamos Pokémon quase todos do bairro e competíamos entre nós. Achávamos que tínhamos terminado o jogo com o final da liga. Até que um dia passei em uma banca de jornal e vi uma revista muito nostálgica nos dias atuais. A Super Game Power, com o Ho-Oh e um Pichu na capa. Um detonado de Pokémon Silver e descobrimos o restante do jogo até chegar no Red. Cara, na época nossas cabeças explodiram. Como assim tinha mais coisas pra fazer naquele jogo? E todo esse tempo nós nem desconfiávamos. Foi muito legal. É, eu não entendi a parte triste disso. Eu acho que você teve uma parte muito, muito legal dessa, de conviver com pessoas que você pode compartilhar essas experiências, né? De ir lá detonado, vencer o jogo junto. Eu acho que a tristeza é da ignorância que eles tinham, que eles não sabiam que tinha um outro continente no jogo. Ah, mas é difícil, cara. Tinha algum segredo eu acho que eles falavam? É que eles falavam pra ir pro barco, né? E aí se você não sabe inglês, você não sabe, né? É a parte boa de viver era pré-internet, que você podia descobrir coisas que você não sabia. Hoje já tá tudo jogado, mastigado na tua cara, hein? Essa parte é bem legal, assim, da época que a gente jogava e não tinha certeza do que tinha, do quanto mais faltava. Era, sei lá, aquela época era bem bacana. Agora, como falamos muito de Pokémon, afinal, acredito que uma grande maioria tenha sido introduzido no mundo Nintendo por essa franquia, vamos teorizar um pouco. Pokémons 2019, será mundo aberto igual Breath of the Wild? Afinal, teve uma entrevista com alguns produtores que eles deixaram entre linhas que seria um mundo aberto. Será que estamos esperando muito e no final, se a Nintendo / Game Freak não atender as expectativas, vamos achar o jogo uma merda? Eu espero um ótimo jogo de verdade, assim como Breath of the Wild, mas já perdi o encanto com os Pokémon. Sinto que eles tomaram uma direção sem criatividade para os Pokémonsters e evoluíram demais os monstrinhos para coisas sem sentido / nexo. Com relação ao mundo aberto, eu acho que sim. Acho que você espera mundo aberto, você vai se decepcionar. Decepcionar com o jogo eu acho difícil, porque eu acho que tá tão enraizado Pokémon que você acaba aceitando muita coisa. É, isso não é verdade. Tá aí Pokémon Sun e Moon pra gente odiar, né? Eu não sei, mas isso ainda continua traduzindo nas vendas. Então, você continua pagando. E eu não lembro dessa entrevista, assim, deles falarem, deles deixarem entender que ia ser mundo aberto. Ainda a gente não sabe nada. Eu duvido que Pokémon vá pra mundo aberto, porque eu acho que a Game Freak, ela joga bem seguro. E quando ela joga meio longe, que nem Sun Moon, aí você vê a reação do Mario. Então é bom que seja seguro, seja 8 ginásios pra sempre. Meu problema não é bem o ginásio, cara, é com o mundo em si. E a gente discutiu bastante sobre isso no episódio 64, tá? Que também foi um episódio especial. Por um acaso, citei que o meu jogo dos sonhos seria um Pokémon, mas que não teria um mundo aberto, e sim um mapa extenso. Eu acho que ele tem que te dar algum sentimento de liberdade, de eu poder escolher alguns tipos de rotas. Isso não quer dizer um mundo aberto. Eu espero que esse Pokémon venha nesse modo, mas eu acho que a gente... Mas você acha que vai vir? É, eu acho que não, cara. A gente sempre espera mais de Pokémon e a gente se decepciona. É, vai vir a fórmula de sempre. Eu acho que eles vão melhorar interface, gráfico, vão melhorar um monte de coisa. Mas vai vir o modo de sempre. Você vai seguir uma espécie de linearidade, vão ter algumas opções durante o jogo, mas é um modo história convencional. Realmente tenta não criar / dar um hype muito grande para a queda não ser tão alta. Mas com essa série é difícil não criar uma grande expectativa. E como está a expectativa de vocês em relação ao Pokémon 2019? O que esperam dos Pokémon? Teremos a volta dos ginásios? Contem seus medos e suas esperanças por esse jogo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem com essa forma de roteiro e interatividade com os ouvintes. É, acho que das perguntas que a gente não respondeu, volta do ginásio eu suponho que sim, porque voltou em Let's Go, né? Apesar de ser diferente, né? Mas o meu único medo é que ele seja uma extensão do Pokémon Sun and Moon, que... acho que algumas coisas são muito fáceis e tão linear demais. E eles tentem inovar em uma coisa que não precisa. Eu acho que os ginásios, eu não sei se voltam. Eu gostaria que eles tentassem outra coisa, que não seja os desafios de Sun Moon, porque em Sun Moon é muito específico da região, aquelas coisas. Quero ver eles tentando inovar com Pokémon. Mas talvez, por ser o primeiro Pokémon de uma geração, eu acho que eles vão jogar no seguro, em tudo. Eu acho que eles têm que jogar no seguro. Let's Go é pra onde eles arriscarem alguma coisa diferente. Então, acho que, sei lá, balancear a expectativa em si você pode ficar hypado, mas sabendo que vai acontecer. Então, não espera grandes mudanças e sim, sei lá, um jogo muito parecido com os anteriores. O segundo comentário é do Edu Burlani. Bom dia, galera. Ótimo programa, como sempre. Por sorte, acertei o tema do cast nos comentários do episódio anterior. Hahaha. Ele acertou mesmo, cara. Parabéns. Aí foi um podcast inteiro respondendo o comentário. Isso você não acertou, cara. Com o Switch fazendo sucesso, qual franquia vocês gostariam que fosse reimaginada para nosso console de mesa? Posso citar duas. The Mysterious Murasame Castle. Com muitos jogos de samurai saindo nos últimos tempos, o representante da Nintendo podia ser Takamaru. Jogabilidade, como diz Breath of the Wild, iria encaixar bem. Codename Steam. Sim, alguém lembra desse jogo. Hahaha. Tem um visual único. Adotaria um estilo shooter em terceira pessoa com essa temática steampunk que ficaria bem interessante. Sem mais, boa semana para todos. Eduardo, viajante do tempo. Ah, é porque ele. Porque ele adivinhou. Na verdade, ele não adivinhou. Ele foi pro. Entendi. O cara teve que explicar. Eu não tinha entendido. Eu tava pensando, mano, será que alguma coisa do De Volta pro Futuro? Porque não, eu não assisti. Piada. Nossa, você não, nossa, tá se comprometendo demais, cara. Acho que o Jefferson deve ter uma ideia melhor agora. Eu gosto de lembrar de Codename Steam, eu gosto desse jogo. Só que o problema desse jogo também é a temática. Acho que a temática não é, tipo, não ajuda pro público em geral. Acho que o pessoal não gosta daquele estilo gráfico, aquelas coisas. Mas se fosse reimaginar aquele jogo em terceira pessoa, eu acho que poderia ser muito que nem Battalion Wars, do GameCube. Eu acho que daria pra fazer um bom jogo naquele sentido, assim. Agora, pessoalmente pra mim, uma franquia reimaginada, eu acho que eu vou ser chato e vou continuar. Eu queria que, sei lá, alguém pegasse Ice Climbers e fizesse um jogo mecanicamente funcional. Sabia que eu ia Ice Climbers. Eu pensei que ele ia falar Wave Racers, cara. Wave Race não precisa reimaginar, é só jogar, colocar um jogo, sei lá, com gráficos bons e a jogabilidade é bem fácil, é só você fazer uma sequência. Cara, eu adoraria ver uma espécie de Super Mario RPG. Eu sei que veio esse Mario & Rabbids aí, pode ser, ai cara, não sei se dá pra exemplificar com isso. É que Super Mario RPG é meio único. Se tivesse uma versão nova, eu ficaria feliz. Acho que uma versão, sei lá, 3D de Donkey Kong original ia ser engraçado, não ia? Seria difícil, eu acho, era. Se desviar de um monte de barril caindo, sei lá, de 360 graus, ia ser engraçado. Já sei, Earthbound. Eu queria ver um Modern Earthbound, que seja como a galera preferir, em 3D, assim, com um gráfico, com uma cidade vibrante. Porque eu acho Far Side do Super Nintendo é mágico o lugar e eu queria ver isso em gráficos atuais. Então eu acho que uma reimaginação de Earthbound ia ser muito bom. O próximo comentário é do Ricardo Neto. Fala pessoal, ótimo cast como sempre. Que legal saber um pouco mais do início da vida nintendista de cada um. No meu caso, eu comecei com o Phantom System, que era um clone do NES. Vi o Super Mario Bros. Rodando em uma loja, enquanto passeava com meus pais na cidade e fiquei vidrado. Logo foi meu presente de Natal no longínquo ano de 1988. Aí passei para jogar o Mario 3 e Mega Man 2. Depois de 90, ganhei o Super Nintendo e Mario World. Foi o que me conquistou de vez. Desde então, passei por praticamente todos os consoles de mesa da Nintendo, exceto o Virtual Boy. Eu acho que o Virtual Boy é portátil, né? Considerado? Não, acho que não, cara. Portátil? Que é mó trambolho, mano. Eu acho que portátil é algo que você consegue levar, tipo, no bolso, na mochila, né? Ah, o Game Gear não... É portátil e é meio grandão também, não é? É, mas você consegue levar na mochila. O Virtual Boy, acho que não desmonta daquele tripé, inclusive. Jeff, o que você considera o Virtual Boy? Portátil ou console? Eu acho que tudo que você consegue jogar sem ter uma TV pra mim é portátil. Boa. Tá bom. Eu só queria comentar que eu tava jogando Game Dev Story... E em algum momento liberou o Virtual Boy pra eu comprar a licença. Eu falei, nem fudendo. Nossa, vou perder dinheiro com essa merda. O ruim de saber o histórico do console é isso. Você tá jogando um jogo que, sabe, utiliza o histórico do console mesmo em vendas. Tipo, pra, sabe, te atrapalhar. Eu falei, mano, não vou lançar jogo pra isso não, mano. Isso é engraçado que eu fiz exatamente o contrário. Eu falo, não, a minha companhia tem que ter um jogo, pelo menos um jogo no Virtual Boy. E tem que ter uma combinação estranha. Aí você lançou tênis, né? E os jogos que ele falou, que ele passou, tipo o Mario 3, Mega Man 2, mano, ele jogou o ápice, assim, do Nintendinho, né? Então, parabéns. Parabéns, já tinha um dedo de ouro ali. Ele não ficou com os jogos ruins do tio, né? Foi bem melhor. Mas eu concordo, com relação ao Super Nintendo, eu concordo. Super Mario World, na época, nossa senhora, pelo amor de Deus. Um baita jogo e ainda vinha com console. No cast ainda saiu um comentário sobre Diddy Kong Racing, e dois comentários, um do Mario e outro do Jeff. Refletem o que penso do game. Primeiro, acho Mario Kart mais carismático. E segundo, acho o Diddy Kong Racing melhor tecnicamente, com gráficos melhores e jogabilidade melhor. Mas o que me pegou nele foi o modo story. Olha só, mano, palmas pra que alguém concordou comigo aí, finalmente, nesse podcast, porque todo mundo só discorda. É, PS, tenho saudade de reunir os amigos do bairro nos sábados, onde organizávamos campeonatos de International Superstar Soccer no Super Nintendo. Bons tempos. Forte abraço a todos e Alejo. É Alejo que se lê? É Alejo, cara. Alejo. E Alejo, o melhor atacante do mundo. Olha só, nada impede de você mandar uma mensagem pros seus amigos e tentar reunir, hein? Eu acho que seria uma experiência legal. A menos que você odeie eles. É, ou senão você vai descobrir que você não queria, que era melhor nas memórias só. Era legal o International Super Nintendo, mas eu comecei a gostar mais da versão do 64. Aliás, era engraçado jogar quatro pessoas no mesmo time, que todo mundo saía com zagueiro e a gente tomava gol, era bem... É, você pegava meio time e colocava pra frente, não tinha ninguém pra defender, aí gente ruim a gente tomava gol. É, o X comentário é do João. Ele comenta que eu falei sem o rabo preso e ficou meio chocado sobre isso. É porque no podcast a gente tinha falado sobre alguns problemas que a gente teve com o Bob's. É por isso que a gente falou, não tem rabo preso com ninguém aqui. E começa o comentário dele. Caras, não tenho comentado muito ultimamente. O trabalho tá me consumindo. Mas continuo escutando todas as semanas, sem falta. A qualidade continua boa e espero que continue por muito tempo. Jeff, seu tio realmente te detestava pra presentear com Ice Climbers. É que a gente tem que lembrar que ele é hater de Ice Climbers. É, me surpreendeu muito que a vida de vocês com a Nintendo não tenha começado com o Super Nintendo. Marcou muito a minha geração. Comigo foi ele e depois o Pokémon no final dos anos 90. É, eu jogava o Super Nintendo, mas eu acho que o que me marcou mais foi o 64. Eu acho que o Super Nintendo era muito, eu não sei, era muito um contra um, eu quero mostrar que eu sou melhor e era menos diversão com mais pessoas. Eu acho que é exatamente esse o ponto que é. É, o meu caso, né, que nem eu falei, né, eu jogava muito na casa do meu vizinho. Tipo, ele me marcou, não é que começou uma geração, né, porque eu vim antes até do Super Nintendo, eu experimentei o NES, né. Mas o Super Nintendo me marcou bastante porque eu jogava ainda com a galera da rua. E eu não tinha idade pra jogar Super Nintendo e o meu primeiro console foi o 64, então nunca fui pra trás, né? Eu fui pra trás só depois de muito tempo. Então, e por favor, faça um grupo em qualquer lugar que não seja o Facebook. Ah, mano, isso é... Desculpa, ele tá lá. É, a gente comentou isso no episódio anterior, acho, nos comentários, que a gente não quer criar um grupo no WhatsApp, né? E por aí vai. Por questões, porque acho que a gente inflige algumas privacidades, né? Mas, cara, faz uma forcinha, tá da hora lá. Eu confesso que talvez mude a sua experiência em relação ao Facebook. Ou só entre lá no grupo e foda-se amigos, assim, você não vai ver política. É. Ou se não, é o Twitter tá aí, né? A gente conversa, mas aí não vai ter o resto da comunidade. O próximo comentário foi do Ian Matsumoto. Olá, pessoas. Ouço vocês faz mais de 3 meses. Estou comentando pela primeira vez e parabéns pelo 128º programa. Minha história com a Nintendo foi de altos e baixos. Vai, a gente agradece. É, toca o somzinho do novo ouvinte de 3 meses atrás. Eu espero que esteja sendo uma boa experiência. Também, também. Esperamos, né, na verdade. Meu pai trouxe do Japão um Famicom para jogar Dragon Quest. Mas como era muito pequeno, não tenho muitas lembranças dos jogos na época. Ó, mano, o pai dele é o verdadeiro fã de RPG, velho. Foi em 91 que meu pai trouxe o Super Famicom, e já tinha mais lembranças. Como meu pai era entusiasta de RPGs, logo fui doutrinado cedo, então tive a oportunidade de jogar a série Seiken Densetsu. A Seiken Densetsu é Secret of Mana aqui, se não me falha, não é? Deve ser. É. É essa mesmo. Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, Tales of Phantasia, minha série preferida, e de muito bom gosto, e outros. Joguei também a série Donkey Kong Country, Mega Man X, The Legend of Zelda, A Link to the Past, e principalmente jogos da Disney. Porra, mano, jogou coisa pra caralho. Não, o currículo gamer dele tem uns JRPGs muito valiosos pro Super Nintendo, viu, galera? Eu acho que o Super Nintendo ele é um grande antro de JRPG bom, na verdade, né? Ele é o pré-PS1, né, em importância de JRPGs. É, que no PS1 teve muito jogo de RPG, mas teve muita galhofa também. Eu acho que no Super Nintendo, eu acho que ele conseguiu se consagrar mais com títulos clássicos, sabe? Tanto que a gente tá vendo muito remake hoje. Eu acho que, pelo menos, assim, pra pessoas... O problema da época de ouro do Super Nintendo com RPG é que a gente não tinha idade pra saber o que estava sendo escrito, né? Eu não sei, não sabia inglês naquela época. Então acho que isso deixa meio defasado, na verdade. Pelo menos eu penso assim pro público brasileiro. E a dele tem, tipo, Tales of Phantasia, por exemplo, é só em japonês, né? Teve uma fan translate depois, mas na época, se ele jogou na época, era full japonês. Então... ele provavelmente sabia ler japonês na época. Ou senão tá jogando um jogo sem entender nada. É, eu queria só falar um negócio que ele comentou. Sobre jogos da Disney, eu sinto saudade da época que de jogos da Disney como eram lançados no Super Nintendo. Porque hoje os jogos da Disney são muito jogos para público infantil, ponto. Naquela época a gente tinha Cast of Illusion, tinha jogos do Mickey, Mickey Mania era muito bom. Tinha o Duck Dodger, sabe? Eram jogos de aventuras que tinham um grau de dificuldade bem alto. Mas eu acho que era por... Não era feito pela Capcom esses jogos? Eu não lembro, cara. A maioria eu acho... sim, eu acho. Não sei se todos. Então, eu acho que é mais a ver com quem produz do que com quem... Do que ser os jogos da Disney. Porque, por exemplo, acho que um jogo que parecia que ia renascer essa... Ah, jogos da Disney bom, era o Epic Mickey. E no final não se falou muito dele, né? O resultado dele não foi tão bom. Então acho que era mais a produção. É, na época o Epic Mickey foi bom pra época. É, tanto que ele ganhou uma sequência, né? Só que não deu mais... Simplesmente não deram mais investimento. Lançaram uma versão pra 3DS... Só que, cara, acho que nem teve repercussão em vendas. Acho que tinha muito mais a ver com a Capcom tá produzindo jogos do que ser jogos da Disney, né? Entretanto, com a debandada das empresas de RPGs para a Sony, Super Famicom foi o último console de mesa que tive da Nintendo e optamos por um PlayStation, no qual tive todos. Pulei a geração Nintendo 64, GameCube, Wii e Wii U. Já os portáteis, joguei muito no emulador de Game Boy Color e Game Boy Advance. Atualmente possuo um 3DS e estou inclinado a pegar um Switch. Obrigado e uma boa semana para todos. Ah, o 3DS é outro antro de RPG, assim. Teve bastante e fora a retrocompatibilidade com o DS, né? É, e cara, se ele teve Super Famicom, eu acho que dá pra entender que talvez ele tenha jogado alguns jogos em japonês. Então, eu acho que ele deve entender a língua japonesa, né? É, se ele tem um 3DS japonês, eu acho que ele vai ter uma abrangência muito maior dos títulos de RPG que ele pode pegar. Ah, mas a maioria veio. Não vem me falar da porcaria do Strata, coisa lá. Então foda-se, X-Tetra. Cara, tá bom, vai, não vou falar disso, mas... É, Ian, se você tem um 3DS japonês, joga o X-Tetra, cara. Não, é, joga e fala pro Mario que é uma merda. Não é, cara. Não é legal. Você não conseguiu jogar, é por isso que você gosta. Não, é lógico, eu vi os videozinhos de anime lá e eu tô completamente inclinado pra jogar esse jogo, mas, né... Infelizmente eu não pude jogar. Mas o Switch pra de RPG, se Shin 865 for assim, a cartada que o Switch vai dar, pode dar, eu acho que vale a pena. Assim, se você acha que vale a pena pelo Shin 865. Mas eu acho que Octopath Traveler e Xenoblade Chronicles 2, que são os dois de RPG exclusivos, eu não falaria que vale um console. Eu concordo, acho que ele fez a trajetória correta. Se ele gosta de RPG, continua jogando ali. E não vale a pena comprar um Switch, espera. Espera sair Talk Mirror Sessions, que aí vale. O cara fala de X-Tetra, mas elogia... Não, Tokyo Raid Sessions eu joguei e eu posso afirmar que é... O Jeff pode corroborar comigo que é um bom jogo. Mas o Jeff não vai. todo RPG que eu consigo finalizar é um bom jogo, viu? Porque é difícil terminar RPG. Cara, mas você terminou Bravely Default, Jefferson. É, Bravely Default é fácil terminar. Não é, cara. Se ajeita os sets ali, já era. Nunca mais vai ter uma batalha aleatória. Essa é a maior contradição que você vai ter no comentário, cara. Você terminou os dois jogos aí. Você terminou o segundo? Terminei o segundo. Caralho. Eu só não lembro, mas terminei. Só não lembro. O próximo comentário é do Vinícius Calegari Marocolo. É, ele tá supondo que é Marocolo. Pode ser Marocolo. Pode ser, mas é R se lê como Rara Eriroru aqui, né? Mas sei lá. Se eu te falei errado, me corrija em comentários futuros. Eu deixei a Nintendo por último. Passei por todos os outros mundos. PlayStation, PC, Xbox. Mas foi na Nintendo que eu me apaixonei por game single player. Tô na Nintendo somente desde 2014. E tô correndo atrás do prejuízo. Peguei o Switch logo no lançamento e pego todos os lançamentos. Tirando o Kirby. Hehe. PS. O Kami HD tá muito lindo no Switch. Esqueci até do Red Dead Redemption 2 por causa dessa loba linda. Ó, calma, isso é uma loucura, tá? Cara, Red Dead Redemption tá muito espetacular, tá? Eu acho que... Tudo bem, se você chamou mais atenção ao câmbio, é pessoal. Mas entre um ou outro, mano, com certeza o Red Dead. Eu não... Eu acho mais loucura é single player, velho. Acho que jogos single players da Nintendo, eu não sei não, hein? É, mas tudo bem. Mano, Super Mario é bom, sei lá, eu acho interessante, eu só não entendi porque você não gostou de Kirby. O problema é o Kirby do Switch ou o problema é o Kirby em geral? Que eu fiquei meio... Eles são bons jogos, assim. É, mas assim, concordando com ele, eu também não passei por não tive uma sequência de consoles da Nintendo, né? Eu tive Mega Drive de Play 1, depois eu fui correndo atrás, mas eu também joguei muita coisa do PC, cara. Vídeo aí que eu tenho muito mais horas de MMO do que qualquer outro jogo da Nintendo. Eu também, mas é por causa da natureza viciante. Então, infelizmente. Eu acho que é injusto comparar. E o último comentário é do Caio Augusto Bresson Cardoso. Pessoal, beleza? Vocês consideram obrigatório, entre aspas, comprar um Pro Controller para poder jogar Smash Ultimate? Digo, por considerar os Joy-Cons um pouco frágeis, delicados demais, visto que até o 3DS sofreu com isso. Cara, eu acho obrigatório, eu acho que é uma experiência diferente. Eu não acho obrigatório porque, por exemplo, eu jogo Smash, eu desacostumei um pouco no Smash 4, mas eu acho que Smash é controle de GameCube. Eu não acho obrigatório, mas eu acho que é interessante ou pegar o controle de GameCube no adaptador e os controles de GameCube, ou então o Pro Controller. Mas o Joy-Con eu considero que não é legal jogar, assim, ele serve como quebra-galho. Não, mas se você jogar naquele modo cachorrinho, ó, que você encaixa um no outro, acho que dá pra quebrar um galho. É que no Wii U, no Wii, era muito difícil porque os controles, eles são muito diferentes, né? O gamepad é um trambolho e o emote é impraticável. Apesar de que eu jogava só com o emote, né? Mas tudo bem. E o 3DS é basicamente o seu controle que você vai quebrar, né? Eu acho que se a comparação é com o 3DS, não precisa. Não precisa. Muita gente conseguia jogar no 3DS, então acho que o par de Joy-Con já faz muito, muito melhor a função. Acho que se não é tão confortável, é questão de gosto e costume, é uma coisa assim mais de preferência pessoal, mas não precisa. Se for só pra jogar Smash, não precisa comprar um Pro Controller. Ah, cara, Caio, vai por mim, cara, compra, vai valer a pena. Compra a conta de GameCube, é melhor, mas só pro Smash. Então, no fim, cada um deu uma opinião, né? Então, deu. A gente não concorda com tudo, né? Bom, e pra você que ouviu até agora, lembrando que esse foi um episódio especial, onde a gente leu os comentários que estavam atrasados em relação ao episódio 128, tá? Mas nós também tivemos o episódio especial, o Nintendo 3 129, onde nós falamos do Nintendo Direct especial do Super Smash Bros, tá? Se você ainda não ouviu, pare agora, né? Já tá no final, ou escuta até o final, não sei. E escuta esse episódio especial do Nintendo 3 e comenta lá, porque nós vamos ler esses comentários no episódio 130. Eu sei que tá muito confuso essa cronologia, mas vai fazer sentido, tá? Se você ainda não comentou, escuta lá, entra e comenta. Lembrando que nós também estamos com um grupo no Facebook, o Boteco 64, onde nós estamos discutindo assuntos relacionados à Estação 64, inclusive os assuntos relacionados à Nintendo. Então, cara, se você quer conhecer novos amigos ou só quer discutir sobre isso, entra no Facebook, digita Boteco64, participa do grupo ou entra no nosso site que vai ter um linkzinho na home, tá? É isso e até a próxima. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.